eis-me aqui, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Quero sentir teu poder. Eis-me aqui, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim o teu querer. Ouve tua voz falar-me, traz conforto ao coração. Sei que tens pra mim uma bênção, tens também pra cada irmão. Pode sim então falar-nos, nós queremos sua Pai para filho, dá-nos tua santa unção. Eis-me aqui, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Quero sentir teu poder. Eis-me aqui, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim o teu querer. Eis-me aqui, quero te ouvir falar. Eis-me aqui, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Quero sentir teu poder. Eis-me aqui, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim o teu querer. Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, quero sentir teu poder. Eis-me aqui, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim o teu querer.